gata, você é o crime. Toda boa, eu sou crime em pessoa. Eu não tô aqui à toa pra agradar. Nossa vida louca, Deus perdoa. Marca 10 que o tempo voa. Lá na frente nós tá pronto pra voar. Gata, você é o crime, toda boa. Eu sou crime em pessoa. Eu não tô aqui à toa pra agradar. Nossa vida louca, Deus perdoa. Marca 10 que o tempo voa. Lá na frente nós tá pronto pra voar. Eu nunca quis ver você indo embora, mas todo filme foda sempre tem um fim. Me lembro da batalha, quinta-feira, 9 horas. Eu na multidão, sempre sozinho. Eles não entendem nossa solidão. Somos de carne e aço ou de escula do pistão. Nós bebe, comemora, mas por dentro tá tristão. Minha mãe mandou um abraço e aguarda a continuação. Me lembro que um dia eu vi uma águia pelo céu, que mergulhou e resolveu se aventurar no mar. Mas acordou bêbada num quarto de hotel, dizendo pra si que jamais voltaria. Amar. Pegou um busão espacial e vi o céu azul escuro. Passei na sua rua e vi o seu nome no muro. Não sei se eu escrevo meu do lado se rasurou. Prometo que se o chão cair de novo eu te seguro. Gata, você é o crime, toda boa. Eu sou crime em pessoa. Eu não tô aqui à toa pra agradar. Nossa vida louca, Deus perdoa. Marca 10 que o tempo voa. Lá na frente nós tá pronto pra voar. Gata, você é o crime, toda boa. Eu sou crime em pessoa. Eu não tô aqui à toa pra agradar. Nossa vida louca, Deus perdoa. Marca 10 que o tempo voa. Lá na frente nós tá pronto pra voar. Segue a tua vida, caminho, eu sigo na batida. Tem grana e bebida, só falta você. Só que você tá de cutiacha, manchei de marra, em fronce petiba. Sua boca é de jabuticaba, rolé de carrinho, aíba, fumana de 20 da braba. Vamos pra Mangaratiba, cê tem molábia. Vamos pra Arábia, levada da breca da Líbia. Dá um rio de dread, fratura na tíbia. Você tá banca na sábia, tome a quitívia. Fuma no salve, rasta mó gata com shampoo da Nívia. Sempre me salva, vamos adotar uma criança da Síria. A gente se vê, a gente se acha, gata. Gata, você é o crime, toda boa. Eu sou crime em pessoa. Eu não tô aqui à toa pra agradar. Nossa vida louca, Deus perdoa. Marca 10 que o tempo voa. Lá na frente nós tá pronto pra voar. Gata, você é o crime, toda boa. Eu sou crime em pessoa. Eu não tô aqui à toa pra agradar. Nossa vida louca, Deus perdoa. Marca 10 que o tempo voa. Lá na frente nós tá pronto pra voar.